Os agentes de trânsito estão ajudando na travessia das crianças, na escola, na frente das escolas, tal, tudo bem. Mas dá para deslocar um só, né, um agente só, pelo menos, né, para poder controlar o trânsito ali, porque agora, na hora do rush, é muito difícil, né, gente? Então, precisa um pouquinho mais aí de organização para que isso não aconteça, né? Afinal de contas, é muito trânsito ali e vai ficar o caos, como nossos ouvintes realmente falaram. Agora, 7h20. Durante 2 dias, o programa Prefeitura nos Bairros atendeu os moradores da Murta. Ao todo, foram mais de 900 atendimentos realizados durante a sexta-feira e o sábado. A gente tem agora a fala do prefeito de Itajaí, Robson Coelho, avaliando o evento do Prefeitura nos Bairros, que aconteceu então na sexta e no sábado em Itajaí. Prefeitura nos Bairros acaba aproximando a população do nosso secretariado, vereadores, prefeito, vice-prefeito, com relação às demandas do bairro. Ninguém conhece mais dos problemas do seu bairro do que as pessoas que aqui moram, né? Diferente na Murta, foi assim lá na Cidade Nova, na Fazenda, lá nos Pinheiros, e saímos daqui com muito trabalho para fazer. São questões de vias, questões de trânsito, mobilidade, asfalto, reforma em escolas, segurança pública, moradia. Então tem muita coisa para nós fazermos depois de ouvir os moradores. Está aí o prefeito Robson Coelho avaliando mais um Prefeitura nos Bairros, dessa vez no bairro da Murta, Fabrício. Ah, Cacá, agora eu vou atravessar o ferry boat, hein? Vou atravessar o ferry boat, que olha só, lembra que a gente fez uma entrevista bem legal aqui com o juiz, acho que era da Vara da Família, aqui em Itajaí, sobre programa de apadrinhamento, né? E aí, a Prefeitura de Navegantes, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, vai lançar no dia 18 de agosto, conhecida como hoje, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e do Programa de Apadrinhamento. O evento acontece daqui a pouco, às 9 horas, no Centro Cultural de Navegantes. O Serviço de Família Acolhedora é uma alternativa humanizada para crianças e adolescentes que, por medida de proteção, precisam ser temporariamente afastadas de suas famílias de origem. Em vez de serem encaminhadas a abrigos, são acolhidas por famílias do próprio município em um ambiente seguro, afetivo e com atenção individualizada. Regulamentada pela Lei Municipal 3.786 de 2024 e fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, a iniciativa assegura o direito à convivência familiar enquanto se busca o retorno à família de origem ou encaminhamento para a adoção. As famílias interessadas em acolher passam por processo de seleção, capacitação e acompanhamento técnico especializado, recebendo subsídio mensal para auxiliar nas despesas. Também há benefícios como desconto proporcional do IPTU. O acolhimento, por sua vez, é voluntário, temporário e sem intenção de adoção, com foco no bem-estar da criança ou do adolescente. Durante o evento, também será apresentado o programa de apadrinhamento, que oferece diferentes formas de apoio às crianças e adolescentes acolhidos em instituição da cidade. Pode ser o apadrinhamento afetivo, que é aquele vínculo de convivência com presença em datas especiais e momentos importantes. O provedor, que ajuda com necessidades materiais, como cursos, saúde e materiais escolares. Ou ainda o colaborador, que é a prestação de serviços por pessoas físicas ou jurídicas, como atendimentos profissionais. Os interessados em participar como família acolhedora ou como padrinhos, madrinhas, devem preencher um pré-cadastramento que se encontra nessa notícia no site da Prefeitura de Navegantes, navegantes.sc.gov.br. Na notícia, Navegantes vai lançar serviço de acolhimento em família acolhedora e programa de apadrinhamento. Agora 7h24. Voltando a falar de Itajaí, as obras que seriam realizadas na Avenida Oswaldo Reis na manhã de sábado foram canceladas. Os serviços aconteceriam no trecho entre as ruas Lúcio Canziani, na Praia Brava, e Pedro Luiz da Silva, no bairro Fazenda. As atividades estão previstas para retornarem hoje, no período da noite. Durante a obra, estão previstos, além do asfalto, serviço de fresagem. A orientação é que os motoristas trafeguem com cuidado, pois o piso terá menor aderência. Então, transferência aí do dia, né, de sábado para hoje à noite, as obras na Oswaldo Reis, em Itajaí. Fabrício. Indo mais um pouquinho adiante, vamos descer para a ABC, Cacá, porque lá a Autarquia de Trânsito de Balneário Camboriú, a ABC Trânsito, intensificou a fiscalização sobre o uso de autopropelidos no município. E na última semana, agentes de trânsito realizaram 5 5 barreiras e abordaram, olha, fica a sugestão aí, hein, gente? E abordaram mais de 80 equipamentos. A ação resultou em 10 autuações, 2 remoções ao pátio, ambas por ausência dos itens obrigatórios. Para retirar o veículo retido, o responsável deve ser maior de 18 anos, apresentar documento original de identificação e nota fiscal, além de pagar a multa e as taxas do pátio conveniado. As medidas seguem o Decreto Municipal 12.547, que foi publicado em agosto e que atualizou as regras de micromobilidade para equipamentos como patinetes elétricos. Entre as exigências estão a presença de velocímetro ou limitador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, luz dianteira acesa durante o dia e a noite, além do uso obrigatório de capacete para condutor e passageiro. O decreto também define a idade mínima de 16 anos, a gente falou isso semana passada, para conduzir autopropelidos e autoriza o uso de dispositivos alternativos ao velocímetro, desde que cumpram a função de indicar ou limitar a velocidade. A fiscalização das regras e aplicação da penalidade ficará a cargo da BC Trânsito. Então tá aí, a fiscalização lá tá funcionando. Agora 7h26, tem participação do ouvinte no nosso WhatsApp 997-39-0004 sobre a notícia da agressão dos profissionais de saúde. O Vavá mandou o seguinte: bom dia, minha solidariedade aos profissionais da saúde que sofreram as brutais violências. Nós, trabalhadores da educação, convivemos com isso cotidianamente. Basta! Mensagem aqui do Vavá no nosso WhatsApp. E ainda sobre essa notícia, tem uma pergunta aqui de ouvinte, a Cid Clay, que inclusive é flamenguista, tá feliz aqui com o Mengão também, mandando um segue o líder, mas ela também faz um questionamento que eu vou perguntar pro Fabrício: por que não instalam postos de policiais nas UPAs? Não seria de policial, mas sei lá, segurança. Poderia ter, né, Fabrício? Mensagem aqui da nossa ouvinte, a Cid Clay. Poderia ter, né, segurança, polícia ou guarda municipal não, porque eles precisam estar na rua, né? Segurança seria interessante. Agora, a que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? Eu preferia... como é que é o nome da nossa ouvinte? Na verdade é o Cid Clay. O Cid Clay, perdão. Desculpa, é o Cid Clay. É que a foto do perfil é da família, aí eu vi que... Perdão, Cid Clay, um abraço. O Cid Clay, o importante seria que as pessoas acendessem aquele modo bom senso, né? O bom senso, que falta para muitas coisas, e a gente vive já numa vida tão cheia de tensão, tão cheia de coisa ruim, para que a gente vai se envolver em fazer mais coisa ruim? Né? Você não concorda com o parecer do médico, a ação do médico, vai em outro. Agora, partir para agressão, eu concordo contigo, Tassi de Clay, não estou dizendo que não é para ter segurança, talvez num primeiro momento isso fosse importante, interessante, necessário, porém, o mais necessário é que as pessoas tenham bom senso nas suas ações, né? Também mensagem do Eduardo Martins, ano que passou pelo Colégio São José, às 7h10, e já tem 2 agentes do Codetran lá, então, para organizar o trânsito ali sem energia no semáforo. Ô, Cacá, o Deco, o André Sandri, nosso chefe de gabinete aqui do prefeito Robson Coelho, está acompanhando o programa e está mandando mensagem aqui. Ó. Até em razão desse assunto, ele está colocando: está vindo um novo formato de monitoramento de todo o município. A tecnologia está trabalhando nisso e já está bem adiantado para a implantação. É isso aí, eu acho que tem que ter Big Brother mesmo, né? Tem que ter Big Brother, aquelas câmeras que filmam, que fazem na imagem e que possam servir de prova para todo tipo aí de delito, de infração que se comete no município. O Ciro Gissenha mandando aqui: bom dia, meus amigos, gostaria de fazer um relato sobre a saúde de Itajaí. Eu e a minha esposa tivemos no SIS no domingo, atendimento exemplar, rápido e eficiente. Mensagem do Ciro Gissenha aqui no nosso WhatsApp. Tá aí, tem um lado, né, tem um lado positivo aí também, né? Também o Renatinho: bom dia, dupla de dois. Afinal, hoje segundou ou sextou? E sobre o futebol, o Zé Lineu Liberato: bom dia, o acarajé dessa semana teve gosto amargo, fazendo alusão aí ao Bahia que ganhou do Corinthians dele no nosso WhatsApp. 7h29. A gente tem uma notícia também bem legal com números de Santa Catarina. O nosso estado tem a menor taxa de desalentados do Brasil. São as pessoas que desistem de procurar emprego. O índice é de 0,3% diante de uma força de trabalho composta por 4 milhões e meio de pessoas. A taxa foi divulgada na última sexta-feira pelo IBGE e mede a quantidade de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram. 0,3% é o número do IBGE de Santa Catarina. O estado também tem o menor número de desempregados do Brasil. Os números tratam da realidade do segundo semestre de 2025 e são resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD. Segundo especialistas, os índices são consequências de um mercado de trabalho aquecido e diversificado, com empregos mais formalizados, o que traz estabilidade e perspectiva de crescimento. Segundo o IBGE, o desemprego caiu em 18 estados brasileiros no segundo trimestre deste ano. Santa Catarina com números excelentes, Fabrício. Aí a gente está sempre aqui, né, Cacá, fazendo notícia da nossa região com relação também aos empregos. Isso é importantíssimo, né? A gente vê a economia bombando e está aí, os números não mentem. Essa notícia traz bem aquilo que a gente sempre fala aqui no Café Debate. A nossa economia está aquecida, vai permanecer aquecida um bom tempo. Semana passada, inclusive, a gente trouxe também a convidada para falar sobre o mercado imobiliário. Tudo isso envolve uma economia aquecida como está de Santa Catarina, que não está aquecida por conta de um ano, de dois anos e nem de cinco anos. É um trabalho ao longo do tempo que foi fazendo com que o nosso estado, com que a nossa região se fortalecesse. E os números não mentem. Santa Catarina tem ótimos números, especialmente nessa questão de economia. Um abraço para o Juliano Tonera, está acompanhando a gente, painelzinho do carro ligado nos 94,9. Hoje tem leão, né? Hoje urra leão. Hoje, também com a gente Humberto Bittencourt aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Bom dia, rapazes. Nem o mais otimista dos vascaínos acreditava nessa goleada. O Adriano aqui está feliz da vida. Os Martinelli também com várias figurinhas aqui, mandando chora Carlão e chora Sérgio Mota. Deixa eu ver aqui também o nosso ouvinte aqui, o Jair Azevedo. Bom dia, rapazes. Sobre os patinetes em Itajaí, quando vai ter as blitz? Esse final de semana foi bem movimentado nessa questão. Muitas infrações e a molecada fazendo a festa. Abraço a todos. Questionamento do Jair Azevedo sobre a questão das blitz educativas, né? E em breve as fiscalizações, segundo o Jair, ele presenciou muito desrespeito por parte de quem utilizou os patinetes elétricos no final de semana, Fabrício. O Jair tocou num ponto chave, tá? Tocou num ponto chave, a gente falou isso, o Leandro, coordenador de trânsito, confirmou, mas ainda não vi, não dá para deixar para fazer blitz educativa depois que a lei estiver funcionando. Né? Vamos fazer a blitz educativa antes. Vamos fazer a blitz educativa antes. Depois tem que fazer a lei valer. Né? Depois tem que fazer a lei valer. Então é preciso fazer em vários pontos da cidade mais de uma vez. Pega todo final de semana. Ah, porque isso aí vai ter custo. Bom, peraí, gente. Peraí. Vamos lá, porque também a gente tem que analisar as prioridades, né? Tem que analisar as prioridades. Isso é uma reclamação geral e constante de todo cidadão itajaiense com relação aos veículos, à ordenação dos veículos. Então, precisa encaminhar aí umas horas extra. O Deco libera, o Deco é pão duro, mas ele vai liberar. Daqui a pouquinho ele vem com uma dica aí de economia também, no quadro dele aqui, mas ele libera. Hora extra para esse pessoal, porque precisa fazer a blitz educativa. O Jair está cobertíssimo de razão. A lei tem esse lapso aí de 60 dias, que já deve ter passado aí uns 20, eu acho que uns 20 dias mais ou menos, 20, 30 dias, e aí ela é para entrar em vigor. Ela não é para entrar em vigor para fazer blitz educativa, ela é para entrar em vigor, quando ela entrar em vigor, é para realmente fiscalizar. E aí, aqui no Café Debate, foi falado pelo coordenador de trânsito que seriam feitas as blitz educativas. Estamos esperando. Bom dia, rapaz. Hoje de folga, ouvindo pelo celular e tomando um cafezinho. Valeu, Vini, dando aquela moral pra gente. Valeu, Neneca também tá acompanhando a gente. Hoje ele não mandou um abraço pro Buzina de Avião, só mandou para a dupla Tchê e Coutinho. Vocês também, Dali Vascão, valeu, Neneca. Mais um abraço para o Buzina de Avião, o Dodi dos Santos. 7h34, antes do nosso break, nós temos a participação do André Sandri com o quadro Você e Seu Dinheiro. O André sempre trazendo conteúdo bem legal aqui para a gente. Vamos de André Sandri, deixa eu buscar aqui o quadro Você e Seu Dinheiro no nosso Café Debate. Agora 7h34, o André sempre com dicas pra gente. Tô enrolando aqui porque eu acho que eu não puxei a mensagem do André. Você temos certo. Mais algum abraço, Fabrício? Não, vou dar um abraço, sei lá, que dá um abraço pra quem parece não, o programa da Xuxa, pô. Um abraço aqui. Pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E agora vamos, um abraço ao André Sandro, quadro Você e Seu Dinheiro, bora. Bom dia, amigos do Café Debate. O governo Lula anunciou o chamado Plano Brasil Soberano, um pacote de 30 bilhões de reais para socorrer exportadores afetados pela guerra tarifária dos Estados Unidos. O pacote prevê créditos subsidiados, adiantamentos e isenções fiscais, além de seguro ampliado e privilégios em compras públicas. Mas há uma questão importante. Em vez de atacar o problema de frente, negociando de igual para igual, ou enfim, diversificando parcerias comerciais e estratégicas, o governo prefere abrir o bolso do contribuinte para bancar a conta. Ou seja, quem paga essa fatura no fim somos eu e você, com mais impostos e mais dívida pública. Em tempos de instabilidade internacional, quero deixar uma dica para você blindar melhor as suas finanças. Se você é empresário, diversifique mercados e não dependa de um só cliente ou um só país. Se você é consumidor, prepare o bolso, porque medidas como essa costumam ter efeito de curto prazo, mas a conta chega para todos nós no médio ou no longo prazo. Até semana que vem. Valeu, André Sandro, o quadro Você e Seu Dinheiro aqui no Café Debate. A gente está com o horário estourado, temos que ir para o break, mas chegou algumas participações aqui importantes do WhatsApp. A nossa ouvinte, a Sandra, mandou o seguinte: sinaleiro na esquina da rua Otávio Cesário Pereira e a Manuel dos Santos está intermitente. As crianças não conseguem atravessar para ir para a escola. Mandei para o Fabrício aqui. Mas não tem o agente de trânsito que fica ali? Era para ter, né? Pelo menos eles não podem trabalhar no trânsito de Itajaí antes das 8, porque tem que ficar na frente da escola. O Cássio mandou o painel do carro ligado nos 94,9. Já tem, Cássio. Também aqui o Caveira. Monitoramento é bom, mas não coíbe a agressão. Somos profissionais de saúde que, quando acontece isso, os agentes ou policiais levam muito tempo para aparecer e o agressor some. Mensagem do Caveira aqui também sobre essa questão das agressões aos profissionais da saúde. Bom dia, meus queridos. Por falar em blitz educativa, creio que o Codetran deveria também fazer uma campanha sobre o funcionamento da pista exclusiva de ônibus, pois vejo muita coisa errada na 7 de setembro e logo da Marcos Conder deve funcionar também. Mensagem aqui do Marcos Borron, Fabrício, sobre boa, o corredor boa. De Não, ônibus. Ele está com razão. Na verdade, acho que até naquela da Marcos Conder está faltando ainda pintar que ali aquilo é exclusivo de ônibus, né? Eu creio que mais para o final da obra vou me fazer crer que é isso, né? Que mais no final da obra vão fazer a pintura, o que já deveria estar pintado, né? Mas devem fazer a pintura do ali, que é faixa exclusiva de ônibus. Né? Tem que ter a sinalização para que o possa cobrar também no motorista, né? Fabrício Vec, bom dia, rapazes. Barra passos fortes para a Série C e o Vasco passos lentos para fugir da Série B. Ontem acabou o estoque de gols, hein, rapazes? Fiquem ligados. Fabrício Vec tirando uma aqui. Também o Cassiano, acompanhando a gente, mandou o seguinte. Aliás, um abraço para a galera do Atiradores de Itajaí. Conquistaram várias medalhas aí no final de semana do torneio regional em Curitiba. E o Cassiano está dizendo o seguinte. Um abraço para vocês do Café Debate. Meu Botafogo jogou bem, mas não conseguiu ganhar ontem. Agora é focar na Liberta. Valeu, valeu. São essas as mensagens no nosso WhatsApp. Continue participando com a gente. 997-39-0004, 997-39-0004. A gente precisa fazer um intervalo. Na sequência, eu e o Fabrício estivemos na inauguração da nova sede da ANI. Batemos um papo com o Evaldo. Batemos um papo também com o campeão olímpico Las Grael. Na sequência, tem entrevista aqui no Café Debate. E a gente fala de futebol também. Vamos falar da rodada. O Avaí joga amanhã, tá lembrando o Juliano Tonera. É amanhã o Leão, o Rando na Série B do Brasileiro. Esse é o Café Debate, você está na Rádio Univale, a gente volta já já. Resolver pendências, organizar a vida, buscar oportunidades. Quando você sabe aonde ir, tudo fica mais simples. No Balcão da Cidadania da Câmara de Vereadores de Itajaí, você tem acesso à segunda via de certidões, carteira de identidade, vagas de emprego, auxílio para currículos, orientação jurídica e uma central de documentos perdidos. Tudo gratuito. Balcão da Cidadania. Mais que um serviço, um compromisso com você. Câmara de Vereadores de Itajaí. Você merece o melhor. Sua empresa merece o melhor. A Unimed Litoral tem planos adequados para todos os portes de empresas. Acesse vocemereceunimed.com.br e conheça mais detalhes. E o aniversário de Navegantes com uma programação muito especial. De 22 a 24 de agosto, shows nacionais como Muzinho, Jefferson e Suelen, Os Serranos e Guilherme Benuto. E ainda, shows locais, festival de pesca, festival náutico, campeonato de vela oceânica e praça gastronômica. Confira a programação completa nas redes sociais da Prefeitura de Navegantes e vem comemorar com a gente. Navegantes 63 anos. Café Debate. A informação na medida certa. Estamos de volta com o Café Debate aqui na Rádio Univale FM. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Agora 7h41. Na sexta-feira, a Associação Náutica de Itajaí realizou a cerimônia de inauguração da nova sede. Eu e o Fabrício estivemos lá e conversamos com o presidente da ANE, o Evaldo Beck, sobre esse importante trabalho da ANE e desse novo... Estava muito emocionado, né, Cacá? E desse novo espaço. É, o Evaldo estava bem emocionado durante a entrevista, então ficou bem legal. Vamos ouvir. Evaldo, fala desse momento importante da ANE, inauguração da nova sede. O que, que você pode passar para a gente desse momento especial? Meu amigo Cacá, realmente é com muita alegria que eu vivo esse momento aqui, uma realização de um sonho. Foram uma luta durante esse ano para nós conseguir essa conquista e realmente hoje nós estamos assim muito emocionados e com muita gratidão no coração por tudo isso que está acontecendo, né? Então acho que daqui para frente é navegar em águas mais tranquilas e novas conquistas virão. Fala do trabalho da Anes, trabalho com as crianças, do esporte náutico para elas. É, o Navegantes pela Cidadania é um projeto que há muitos anos ele vem conduzindo o linear da ANE. É um projeto de inclusão social com os alunos da escola pública. Então, o Navegando é um orgulho para a ANE e nós devemos agora, com essa nova estrutura, aumentar o atendimento para mais crianças. E aí é só alegria. Localizada na Avenida Beira Rio, número 1001, no bairro Fazenda, o espaço recém-reformado é resultado de uma importante conquista coletiva. A ANE proporciona atividades para 288 crianças por semana. O campeão olímpico Lars Grael também esteve presente e conversou com a gente aqui no Café Debate. Itajaí é uma cidade portuária muito relevante para a região sul e que durante um período viveu uma certa decadência, fruto de problemas ambientais, e eu vejo hoje uma mudança completa em Itajaí. Eu estava alguns poucos anos sem vir aqui. A cidade moderna, bonita, com economia pujante, estão atraindo marinas, investimentos, gerando emprego, trabalho, renda. Eu fiquei muito bem impressionado com o que eu vi, né, após alguns anos sem estar aqui em Itajaí. Então, bacana ver, né? O litoral catarinense, essa região toda hoje valoriza muito, mas Itajaí mudou e para melhor. Muito legal ouvir o Lars Grael falando sobre Itajaí e essa diferença, né, das dificuldades que a cidade enfrentou diante das enchentes, né, Fabrício? Mas da recuperação, do crescimento. Então, uma figura muito importante do esporte, o Lars Grael, e o Evaldo, que faz esse trabalho também com a Associação Náutica de Itajaí. Quero te ouvir sobre a ANE. Itajaí, que é o itajaiense, que é um povo guerreiro, batalhador e resiliente, né, acima de tudo. A ANE, Cacá, ela faz há anos aí, há mais de 20 anos, aí, um baita de um trabalho social, né, com a vela, que é tida como um esporte até de certa forma de elite. Porque é caro, né? É, tudo, porque tudo é caro, mas ela consegue fazer ela tem um programa de atendimento a essas crianças. As crianças que se referem são as crianças da escola pública, né? Crianças que, de repente, têm uma renda um pouco menor, mas que, através desse trabalho da Anne, conseguem experimentar a cultura da vela, aquela cultura do mar, que é tão ligada, intimamente ligada com a nossa cidade. Ah, então é bom demais ver todo esse trabalho. E a sede ficou muito legal, bonita, né? Para ser visitada, conhecida, conhecer o trabalho da Associação Náutica de Itajaí, que é um orgulho aqui para a nossa cidade também. Desde que eu estive na Fundação Municipal de Esporte e Lazer, na época que ela tinha autonomia, na época que se podia fazer alguma coisa sem pedir bênção para primeiro-ministro e outras coisas, né? Aí as coisas funcionavam melhor e a gente conseguia fazer o trabalho e acompanhou de perto esse trabalho, né? Já da Anne, desde de lá atrás. Então é bom ver os frutos colhidos, né? Não se colhe fruto do dia para a noite, se colhe frutos, bons frutos e frutos melhores, com muito trabalho, com tempo, né? Dando tempo ao tempo, as coisas vão acontecendo e assim tem sido para a Anne, que tem construído, né, esse tempo todo uma entidade sólida aqui na nossa cidade, né? Legal demais, muito bem prestigiado, tinha bastante gente acompanhando. Apesar da chuva, né? Apesar da chuvinha que estava lá, né? Então foi legal demais. Obrigado ao Evaldo e toda a diretoria da Anne por ter convidado a gente, né? A gente que foi lá participar, eu e o Cacá, desse momento especial da Anne. Cacá, fala em momento especial. Ontem também teve uma corrida, né? Corrida 21 quilômetros, a meia maratona de navegantes. Maratona de navegantes, né? Rapaz, e o nosso prefeito, além de ser um excelente prefeito, é atleta, né? Porque o Liba também estava correndo aí na prova, correndo de verdade mesmo. Ele prometeu que faria, né? Não era só fazendo aquele selfiezinho correndo, não, correndo a prova. É promessa, ele falou que faria. É, legal demais aí, parabéns ao prefeito Liba, foi um evento que reuniu bastante atletas, bastante corredores também, navegantes. Liba que vai estar quinta-feira com a gente, né? Isso. Para falar sobre o aniversário de navegantes, que é no dia 26. Então, quinta-feira, o prefeito de Navegantes, Liba Fronza, vai participar do Café Debate. Ainda sobre esportes, antes de a gente entrar no futebol, um abraço para o Léo Diniz e o João Vitor Diniz. João conquistou mais um título, foi campeão do Australia Open. Mas o único americano, é demais, o único americano a conquistar uma medalha de ouro na competição. Garoto aqui de Itajaí, criado em Itajaí, ganhou o mundo. Mais uma medalha de ouro aí para o currículo do Diniz, Fabrício. Cara, lembro do João Paulo quando começou também a sua carreira. Eu estava também na Fundação Genésio Miranda Lins, ele começou com o mestre Lenoir, né? E hoje está aí, despontou para o mundo. Cara, é muito orgulhoso para a gente também ver isso, né? Quando se falava muita abobrinha, quando eu estava lá à frente da Fundação Genésio Miranda Lins, que a gente não fazia, né? Que a gente não fazia base, que a gente não criava atletas em Itajaí. O João Paulo Diniz é uma prova da mentira e da abobrinha que se falava por pessoas que nunca praticaram, nunca chutaram uma bola, né? Aí está aí o João Paulo Diniz, o Rodrigo Pereira, né, um baita de um atleta de 100 metros, destaque, disputou 4% até nas Olimpíadas. Então, assim, é bom demais quando a gente vê a gurizada do handebol, tem menino jogando na Espanha. É tudo fruto da base que sempre foi produzida aqui em Itajaí. Cacá, por falar em Itajaí, antes de a gente começar com o futebol geral aí do mundo, porque repercutiu no mundo, né? Tem manchetes internacionais falando aí dessa vitória esmagadora do gigante da colina. Aí eu vou falar aqui do futebol nosso, local. Teve a última rodada da fase de classificação do Campeonato Regional da Liga Amadora de Itajaí. E aí os resultados foram os seguintes: o Beira-Mar recebeu em casa o Cruzeiro da Itaipava e foi amassado também, viu? O Cruzeiro venceu por 5-0 lá na Penha a equipe do Beira-Mar. Já Rio do Ouro e União de Navegantes empataram sem gols. Outro resultado expressivo foi do Fiuza Lima, que fora de casa, aliás, só venceu gente fora de casa, hein? Venceu fora de casa, o Trevo goleou também 4-0. E o Praia Alegre de Penha terminou como começou, ou seja, com mais uma derrota, perdeu para o Vila Nova da Ilhota por 3-1. O Praia Alegre que não venceu ninguém não empatou com ninguém. Praia, né? Triste. É, a praia ficou triste. Agora você falou dos visitantes, né? Foi final de semana dos visitantes, me passou pela cabeça agora. Mas ele tinha que ter jogado com a Inter de Limeira nesse final de semana, né? É, verdade. Teria vencido se fosse nesse final de semana. Olha só, Cacá, direto para a semifinal da competição estão Fiuza Lima e Cruzeiro, que foram respectivamente primeiro e segundo colocados. Aí vão disputar quem vai para a semifinal, o terceiro e o sexto, ou seja, Vila Nova de Ilhota com o Ipiranga, aqui de Itajaí. Esses disputam quem vai jogar a semifinal também, ou com Fiuza ou com Cruzeiro. A outra disputa entre o quarto e o quinto colocado, que será Rio do Ouro e Beira Mar. Serão confrontos, todos eles bastante equilibrados, porque a diferença de pontos foi muito pequena entre todas as equipes, exceto o Trevo, que acabou somando pouca pontuação, e o Praia Alegre, que zerou no campeonato. Um abraço para o Cauê, painel do carro ligado nos 94,9. O pessoal com opiniões sobre o Neymar, Leandro Lucas, dizendo: quando o Brasil perdeu o Thiago Silva, chorou, massacraram um homem. Vasco goleia o Santos, menino Ney é amparado e consolado. Aí não sabe se o choro foi pela goleada ou pelo time que goleou. Maldade, hein, Leandro Lucas? E o Cassius, que escuta a gente todos os dias, ele não participa sempre porque ele tá dirigindo, mas ele manda que o menino Neymar tem que aparecer de qualquer jeito. Chorar no final do jogo foi muito ridículo, opinião da galera. Galera, pesado no Neymar, mas assim, ele é santista, criado no Santos, foi a pior derrota da carreira dele, e eu achei que o choro ontem, acho que o Neymar sentiu realmente a derrota, porque foi pesado, né? Foi a pior goleada do Santos aí, e a pior da carreira do Neymar. Mas antes... Desculpa, Cacá. Não, ia mudar de assunto. Você quer falar do Neymar? Não, só mandar mensagem aqui do Evaldo. Eu não quero, o Neymar já passou, já foi. Em nome da Anne, meu agradecimento aos amigos do Café Debate e Univale. Tá aí a mensagem do Evaldo, presidente da Anne aqui, que está acompanhando também o programa Café Debate. E aqui, ó, o semáforo do Otávio Cesário Pereira com o Manuel Francisco Coelho já foi restabelecido, já mandou até fotinho aqui o Leandro, o coordenador de trânsito da GI. Brigadão, Leandro, pelo retorno. E obrigado, claro, primeiramente a nossa ouvinte, né, que mandou, sim, essa mensagem ajudando aí o trânsito de Itajaí. Perfeito. Pela Série D do Brasileiro, no sábado, Barra empatou com o Ceilândia em 1-1. Saiu perdendo e o Simon, cria do Pescador, empatou. Acho que o Barra trouxe um excelente resultado para Itajaí. No sábado, agora, às 4 da tarde, o jogo da volta. O Barra precisa de uma vitória simples para classificar. Se empatar é pênaltis, mas eu acho que o Pescador está muito perto da classificação para as quartas de final. Também acho, viu, Cacá? E assim, ó, vê o resultado do que é a base bem feita, né? É. Enquanto isso... E, aliás, o gol do Simon foi lá no finalzinho do jogo, né? Faltando um minuto, 89 minutos, né, de partida, o Simon foi lá e conseguiu empatar. E aí, sim, trouxe um bom resultado, até porque o Barra tem um retrospecto muito bom aqui no seu estádio. Tomara aí que dê tudo certo, que o Barra passe de fase também. Simon é joia, Barra vai ganhar dinheiro com ele. Fabrício, pela Série B do Catarinense, finalmente conhecemos os times que subiram. Caramba, cara. No sábado, o Carlos Senou ganhou Botaram do Metropolitano. Botaram o chope dos alemães? O Carrenô ganhou de 2-1 do Metrô e no domingo, o Camboriú ganhou de 2-1 do Blumenau. Os dois times de Blumenau não conseguiram o acesso, perderam e a dupla da região vai subir. O Carlos Senor joga no Augusto Bauer, tranquilo, tá tudo certo. O Camboriú, Cambituba, que o pessoal aí tem brincado, infelizmente pela questão política, não conseguiu a liberação do Robertão e por isso levou a estrutura do futebol para Imbituba. Eu torço demais para que o Camboriú consiga, não sei se resolver ali com a prefeitura, é difícil porque daí teria que reformar o Robertão, mas sei lá, ou trazer os jogos pro SESI, já que nenhum time de Blumenau subiu, ou fazer uma parceria com o Marcílio para jogar no Gigantão. Gostaria de ver. O Marcílio é o mais lógico, né, Cacá? O Camboriú próximo aqui. Já jogaram, inclusive, no Gigantão. O Barra não aluga mais o estádio, então poderia ter um segundo time jogando ali. E acho que seria até bom para o Marcílio, que conseguiria uma renda, poderia ter aí uma receita a mais. Mas o mais importante era o Camboriú voltar a jogar perto do seu torcedor. Seria muito legal. Mas eu fiquei feliz, Fabrício. Gosto do Carlos Senor, gosto da Cambura. Que bom que eles conseguiram o acesso. Ah, legal. E são mais dois times aqui da nossa região, né? Aí que conta com Marcílio, com Barra, com Brusque, agora com Carlos Genoa e Camboriú. A nossa região aí também mostrando a força do futebol aqui do nosso pedaço. Perfeito. Pela Série C do Brasileiro, o Brusque perdeu nos acréscimos para o Londrina. Venceu o jogo até 48, tomou empate e aos 51 tomou a virada. É o quinto jogo que o Brusque não ganha no Augusto Bauer. E agora essa derrota tira o Brusque do G8 e o Brusque vai ter uma sequência bem difícil na reta final. Acho que a classificação vai ficar longe porque o Brusque tem que jogar com Caxias no Centenário. Caxias é o melhor time da Série C, tá líder e fecha com o CSA em casa. Aí um confronto direto, mas provavelmente o Brusque ainda precisando de combinação de resultados. É, não podia ter perdido ontem. Lembrando que o Ipiranga tem um jogo a menos e também pode ultrapassar o Brusque nessa classificação, né? O Brusque que está em nono. É, o Ipiranga joga hoje com o Botafogo da Paraíba. Se o Ipiranga vencer, o Brusque perde mais uma posição. É, e o Figueirense está torcendo para o Ipiranga, né? E o Figueira que ganhou de 3-0 do São Bernardo lá em São Paulo. Cara, esse Figueirense faz coisa. Saiu da zona de rebaixamento, não entra na rodada, né? Então vai terminar a rodada fora. Um baita resultado do Figueirense, que ainda tem vida difícil. O Figueirense tem que vencer o Floresta no Scarpelli. E, dependendo de combinações de resultados, pode ir contra o Ipiranga lá no Rio Grande do Sul na última rodada com chances de classificação. Vejo o Figueirense moralmente rebaixado para quase classificado. Ei, futebol, seu danado. Esse futebol é ilógico. Brasileirão, 20ª rodada. O Renato Gaúcho ganhou mais uma. Mas não teve Série B? Não, vamos falar da Série A, depois a gente fala da Série B, então, que tem jogos hoje e amanhã. Sim. Porque o Renato Gaúcho mandou o repórter estudar, Fabrício. Verdade. Vocês não estudam, vocês têm que estudar. Mas também a pergunta foi ruim, né? Pô, o cara chegou ontem, já quer escalar. Flusão ganhou do Fortaleza de 2-1. O Ceará ganhou do Bragantino 1-0. O Vitória do Carilli tava ganhando o jogo. 2-0, né, cara? Tomou empate 2-2 com o Juventude. Aí o Renato Kaiser saiu cuspindo marimbondo. O Sport também, hein, venceu o São Paulo, tomou empate, foi 2-2 na Ilha do Retiro. O Acarajé, que o Zé Lineu falou lá. Bahia ganhou do Corinthians de 2-1 na Neoquímica. O Vascão ganhou de 6-0, todo mundo já sabe, né? 6-0 no Santos, lá no Morumbis. Mais de 50 mil pessoas estiveram no jogo. O Grêmio ganhou do Galo 3-1, hein? Por isso que a rodada dos visitantes... Caramba, isso aí também foi surpreendente, hein? Bahia ganhou de visitante, o Vasco ganhou de visitante, o Grêmio ganhou como visitante, e o Flamengo ganhou como visitante, 3-1 no Inter, no Beira-Rio, e o Palmeiras ganhou no Rio do Botafogo de 1-0. Baita resultado tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, mesmo que tenha sido um placar magro, mas era um adversário direto, né? É, e hoje o Mirassol recebe o Cruzeiro para completar a rodada, esses os jogos da Série A. E para fechar o futebol, nós tivemos uma grande vitória da Chapecoense. 2-0 para cima do Paysandu, a Chape pulou para terceiro lugar na Série B, campanha muito boa do Fernando Oeste, que não era dos catarinenses a mais falada, mas hoje é a melhor equipe de Santa Catarina. Criciúma joga com o Atlético em Minas Gerais, hoje às 9 da noite. Se vencer, cola, o Criciúma, né, vai a 35 pontos, fica a 1 ponto do G4. O Avaí, que joga amanhã no Paraná com o Operário, mesma situação do Criciúma. Se vencer, cola no G4. Fabrício. É legal demais a participação dos catarinenses. O Criciúma que estava lá, né, flertando com a zona de rebaixamento, daqui a pouquinho deu a virada de chave e agora já está pensando na classificação. Legal demais a participação dos três catarinenses. Tá muito boa. Campeonato da Série B, que é liderado pelo Coritiba, nesse momento, com 42 pontos, seguido de Goiás, com 41, Kaká. 7h57, a gente vai pro último intervalo. Na sequência, tem participação dos ouvintes, hein? Algumas demandas chegando pra gente no WhatsApp 997-39-0004. É o último break, a gente volta já já. Felicidade é ter liberdade, ganhar o mundo todo em duas rodas. Realizar o seu sonho é o nosso prazer. Na Tony Center, sua Honda espera por você. Trabalhando sempre com o que há de melhor pra fazer você mais feliz. Tony Center, a primeira concessionária Honda do país. Tony Center, a primeira concessionária Honda do país. De Itajaí, Santa Catarina, para todo o Brasil. A Botarga Gold é feita com ovas de tainhas pescadas no nosso litoral, dando origem ao verdadeiro caviar brasileiro. Artesanal, autêntico, cheio de sabor e identidade. Venha nos visitar na rua Marciano Marchetti, 136, no bairro Fazenda, em Itajaí, e conheça nossa linha completa de produtos em botargagold.com.br. Botarga Gold, o caviar brasileiro. Resolver pendências, organizar a vida, buscar oportunidades. Quando você sabe aonde ir, tudo fica mais simples. No Balcão da Cidadania da Câmara de Vereadores de Itajaí, você tem acesso à segunda via de certidões, carteira de identidade, vagas de emprego, auxílio para currículos, orientação jurídica e uma central de documentos perdidos. Tudo gratuito. Balcão da Cidadania. Mais que um serviço, um compromisso com você. Câmara de Vereadores de Itajaí. Cê tá ligado que a Univali é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univali, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo o que você pode ser. Seletivo 2025 Univali. Matrículas abertas. Vem aí o aniversário de Navegantes com uma programação muito especial. De 22 a 24 de agosto, shows nacionais como Muzinho, Jefferson e Suelen, Os Serranos e Guilherme Benuto. E ainda, shows locais, festival de pesca, festival náutico, campeonato de vela oceânica e praça gastronômica. Confira a programação completa nas redes sociais da Prefeitura de Navegantes e vem comemorar com a gente. Navegantes 63 anos. Café Debate. A informação na medida certa. Estamos de volta com o Café Debate aqui na rádio Univali FM. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Agora 8 em ponto. Para a gente fechar o Café Debate, temos três participações aqui dos ouvintes. Começar com o Alessandro. Bom dia, dupla dinâmica das manhãs itajaienses. Valeu, hein? O que podemos fazer em relação ao barulho dos barzinhos aqui em frente à Univali? Ficam até altas horas da madrugada fazendo barulho, algazarra e consumindo drogas. Já não temos mais paz. Sempre ligamos para 153 e 190 e as viaturas nunca vêm. Quem pode nos dar uma força é a mensagem do Alessandro aqui no nosso WhatsApp. Fabrício. Alessandro, se tu liga para as autoridades e elas não te dão retorno, então nós estamos perdidos, né? Eu vou mandar a mensagem aqui para o secretário de segurança de Itajaí, o Héctor Stengli, para que ele possa até dar um retorno a respeito, inclusive, dessas ligações que não têm o retorno das viaturas. Bom dia, meus amigos do coração, Lucas Assi. Uma observação rápida. Infelizmente, estou vendo aumentar a recorrência de moradores de rua aqui no centro, caminhando da Heitor Liberato até Tijucas, dois grupos, um de três e outro de quatro homens, dois deles visivelmente alterados. Só um recado mesmo, pois não queremos que volte aquela balbúrdia de uns meses atrás. Fiquem com Deus, um abraço, o melhor jornalismo do Brasil. Mensagem do ouvinte aqui, Fabrício, sobre os moradores de rua. Já vou mandar essa mensagem, que a Cata também já encaminha para o chefe de gabinete, o André Sandri, para que eles possam também fazer o encaminhamento, porque se estão fazendo algazarra, criando desordem aí, é preciso que tenha uma ação, inclusive, das forças de segurança, né? E para fechar, o Éder mandou: bom dia, há duas semanas eu vejo adolescentes pedindo ajuda para poder competir e representar Itajaí. Pergunta: a prefeitura não consegue ajudar? Infelizmente, né, Fabrício, o Bolsa Atleta não contempla todo mundo e também não é um valor tão alto assim, né? E, infelizmente, alguns atletas ficam sem esse tipo de recurso e aí precisam fazer rifa, pedir apoio e tal, patrocínios. É uma realidade complicada, né? Até na TV, no Balanço Geral, a gente tenta ajudar, faz reportagem, mas, infelizmente, tem muitos atletas e o benefício não chega para todo mundo, infelizmente, né? Você que já trabalhou até no esporte, né, no poder no poder público, né, sabe também dessa realidade, né? É bem isso aí que o Cacá colocou, o cobertor é curto, né? Não dá para imaginar que a gente consegue atender, né, que a prefeitura consegue atender todo mundo, e se trata também de esporte que, infelizmente, não é Itajaí, viu? Não é Itajaí, são praticamente todas as cidades do Brasil que não conseguem atender todo mundo. E aí, muita gente precisa buscar a via privada, a via particular, para conseguir alcançar os seus objetivos. Infelizmente, não tem remédio, não tem outra coisa para se fazer, né? Quando o poder público pode ajudar e consegue ajudar, ajuda, mas não pode depender disso, né? Porque precisa também ter um investimento pessoal de cada um, daquele que está buscando uma luz aí ao sol, né? De brilhar no esporte também. 8 mais 3, é isso. É isso aí, Cacá. Fechamos nosso primeiro Café Debate. Hoje foi muita informação, bastante, muita, hein, participação. Legal demais, né? Legal demais. Começamos bem a semana com os nossos ouvintes. A gente vai também cobrar aqui de volta das nossas autoridades. Algumas delas já retornaram para a gente, outras dessas últimas mensagens a gente vai buscar o retorno para dar também para o nosso cliente, para o nosso ouvinte, né? Para o nosso ouvinte. Desejo uma semana excelente para todo mundo. Toma cafezinho, né? Tomar café é bom. Pode dar na Grão Sabor, pode ir na Donana. É sempre bom tomar um cafezinho que faz parte da cultura do brasileiro. Ótima semana a todos, fiquem com Deus, eu fui. Valeu, gente, um ótimo dia, excelente semana pra gente. Amanhã, 7, a gente tá de volta com mais informação na medida certa. Um abraço. Café Debate. A informação na medida certa. Univale FM. Notícias do governo de Santa Catarina. A operação foi um sucesso. A fila que estava parada andou muito. E agora o governo de Santa Catarina está comemorando um recorde. Já passamos de 1 milhão de cirurgias realizadas e o trabalho continua por todo o estado. Agora mesmo, nesse momento, tem novas cirurgias sendo realizadas. Porque a saúde e o cuidado com os catarinenses estão em primeiro lugar. Governo de Santa Catarina. Sempre em julho, equipes do Tribunal de Contas percorrem todas as regiões de Santa Catarina para orientar o pessoal que trabalha no serviço público dos municípios. É o ciclo de estudos. Os servidores tiram dúvidas sobre como fazer uma boa gestão e aproveitar melhor o dinheiro público que é seu. Esse giro pelo Estado completa 25 edições. A ideia é fortalecer a gestão pública para melhorar os serviços prestados a você. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. Estepomané. Meia hora, Catarina. Às vezes penso, tudo leva a nada. Mas olha só, aonde eu já cheguei. Às vezes parece o mundo não tem sentido. Mas olha quanto sentido encontro no seu sorriso. Às vezes tudo fica difícil e parece não vai ter uma saída. Às vezes achamos tudo colorido e que nosso momento nunca vai acabar. É só rezar, é só olhar pro mar. Melhorar, vai.